O maior aliado para combater o mosquito da dengue é você. Água parada é um abrigo perfeito para o mosquito. Por isso, não se esqueça, vire as garrafas de cabeça para baixo. Tire os pratinhos dos vasos. Não deixe pneus velhos ao ar livre. Mantenha o lixo e a caixa d'água sempre tampados. E não deixe acumular lixo em sua casa. Participe do combate ao mosquito da dengue. Prefeitura de Belo Horizonte. Trabalho pela vida.